ZYK 280. Rádio da Universidade, 1080M. Um veículo da Secretaria de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Egresso da UFRGS. Temos um papel reservado para você na nova rede da Sociedade do Conhecimento e da Informação. Acesse o portal do Egresso, www.urgs.br. Agora, por volta do meio-dia, produção e apresentação dos alunos de jornalismo da UFRGS. Olá, hoje vamos tratar da Fundação Cultural Piratini, Rádio e Televisão, que inclui a Rádio FM Cultura 107,7 e a TVE, canal 7 VHF. A história da TVE começa no ano de 1961. Na época, a Secretaria da Educação e Cultura do Estado previa a criação de uma emissora de televisão educativa. Efetivamente, o projeto saiu do papel só em 1965, com a criação do setor de cinema e TV educativa, subordinado ao Serviço de Recursos Audiovisuais. A inauguração oficial da TVE, no entanto, acontece somente em 29 de março de 1974. Já a FM Cultura surgiu 15 anos depois, entrando no ar em 20 de março de 1989. Conforme previsto em estatuto, a Fundação Piratini tem como finalidade a promoção de atividades educativas, artísticas, culturais e informativas. Um importante debate se coloca para a sociedade gaúcha no momento em que o atual governo propõe a transformação de vários órgãos do Estado em organizações da sociedade civil de interesse público, as chamadas OCIPs. Entre as instituições cotadas, a que causa maior polêmica é a Fundação Piratini. O marco regulatório das OCIPs está no projeto de lei 399/2007, que deve ser votado pela Assembleia Legislativa na próxima semana. O requerimento, que inclui o projeto na pauta de votações, foi aprovado na última terça-feira. 29 deputados votaram a favor e 15 contra. As OCIPs foram criadas pelo governo federal na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso para possibilitar que ONGs, entidades, associações e fundações privadas sem fins lucrativos firmem acordos com a administração pública. Desta forma, elas passam a receber recursos do governo. As entidades ficam responsáveis, em troca, pela execução de serviços não exclusivos do Estado. Segurança pública e arrecadação de impostos, por exemplo, ficam de fora. Aqui no Estado, a tarefa de apresentar a ideia à sociedade está a cargo do secretário de Justiça e Desenvolvimento Social, Fernando Schiller. Ele tem participado de alguns encontros e de uma audiência pública sobre o tema. Procurado pela reportagem do Por Volta do Meio-Dia, entretanto, não encontrou espaço em sua agenda para uma entrevista. Esta é a FM Cultura, ZYD 642, a rádio pública dos gaúchos, emissora da Fundação Cultural Piratini, rádio e televisão, 107,7 MHz, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. A produtora da Rádio FM Cultura, Jaqueline Chala, trabalha no veículo há 18 anos desde a sua inauguração. Ela conta que não participou da idealização da rádio, mas compartilhava dos propósitos iniciais. Eu não fui uma das idealizadoras da rádio, eu fui uma funcionária da rádio. Mas como funcionária, acho que a gente tinha um propósito em comum, que era fazer uma rádio como dizia o nome dela, uma rádio voltada para a cultura, uma rádio onde o jornalismo cultural fosse uma prioridade, e especialmente uma rádio que oferecesse o que outras rádios não oferecem, em termos de programação, em termos de conteúdo, não apenas conteúdo jornalístico, mas também conteúdo cultural, né? Tanto que foram criados vários programas naquela época que até hoje estão aí, que são Conversa de Botequim, As Músicas Fizeram Sua Cabeça, programas de música erudita que passaram por algumas modificações, mas que na essência continuam os mesmos, né? Que tem esse propósito de oferecer cultura, educação e conteúdo, especialmente um conteúdo jornalístico qualificado. Um interesse quanto ao jornalismo, eu acho, apesar de eu não ser uma idealizadora da rádio, mas o nosso interesse era que até o jornalismo da rádio fosse diferenciado dos outros. Que não fosse um jornalismo para concorrer em termos de furo jornalístico, mas que fosse um jornalismo que desse, assim, causas, consequências dos fatos, sabe? Um jornalismo que fosse mais interpretativo. E acho que até certo ponto a rádio conseguiu fazer isso, apesar dos seus parcos recursos, das todas as mudanças de governo, tudo que aconteceu ao longo dos anos. Jaqueline Chala também descreve a situação atual da FM Cultura. Eu acho que nesse momento a rádio está vivendo uma situação bastante difícil, né? Por falta de verba, por falta de orçamento, falta de funcionários, enfim, falta de tudo, a gente pode dizer. Mas a gente está tentando nos manter nessa rádio, manter a rádio no ar e manter especialmente alguns dos parâmetros que ergueram a rádio e sustentaram a rádio, né? Que é continuar lutando por aquilo que a gente acredita, que é a necessidade de existir esse tipo de programação e esse tipo de emissora. Quando o assunto é a divulgação da FM Cultura, a produtora da 107,7 salienta a fraqueza do departamento de marketing da fundação. Teria que ter um departamento de marketing, ou que fosse só para TV, ou que fosse só para rádio, mas um departamento de marketing que funcionasse. Um departamento de marketing que fosse atrás de apoios culturais, que promovesse a rádio na rua, que divulgasse o nome da rádio, que a rádio pudesse chegar mais para os ouvintes, entende? Que a gente pudesse fazer mais coisas que nos colocasse na rua, para a gente ficasse mais à vista. Eu acho que teve uma época na rádio que a gente conseguiu isso, de certa forma, de chegar mais, de ser mais vista, de ter mais projeção. E, infelizmente, isso se perdeu também, até pela falta de recursos, né? Mas eu acho que basicamente era isso, até um departamento de marketing que nos colocasse pra rua, sabe? E no que não fosse apenas um cabide de empregos, né? Que até agora que a gente viu é isso, é um departamento de marketing que é um cabide de empregos, bota um camarada pra fazer alguma promoçãozinha e tal e deu, né? Ele não tem um trabalho a longo prazo de divulgar a rádio. O representante dos funcionários no Conselho Deliberativo da Fundação Piratini, o jornalista Alexandre Lebuti da Fonseca, avalia que sob a tutela de Mocip, a TVE e a FM Cultura perderiam o caráter público. No caso aqui, se passasse essa lei, logo em seguida teríamos uma ONG, se formaria e passaria a gerir a TVE e a FM Cultura. No primeiro momento, o governo repassaria recursos orçamentários todos nos primeiros anos para essas entidades, para a TVE e para a FM Cultura, para o Ocip, que vai gerir, iria gerir essas estruturas, mas no médio e longo prazo o governo pretende que essas emissoras e os outros órgãos do Estado busquem seu financiamento no mercado, que sejam autossustentáveis. E aí é um dos principais problemas que nós entendemos que tem nesse projeto de lei, é que nós acabaríamos com as únicas emissoras públicas que temos aqui, a única TV pública e a única rádio pública que temos aqui, seriam entregues para trabalhar por uma nova lógica, que não mais a lógica do interesse público, o interesse da sociedade, que é o que está sempre norteando a produção da TVE e da rádio, mas passaria a trabalhar por uma lógica de mercado, uma lógica comercial, uma lógica de busca da audiência, para poder vender essa audiência, porque na lógica comercial não se vende o produto de televisão ou o produto de rádio, se vende a audiência para o patrocinador, para o anunciante. E aí descaracterizaríamos completamente as duas emissoras. Então esse projeto, ele é bastante nefasto para a cultura do Estado, porque nós temos hoje na TV e na Rádio FM Cultura uma TV e uma rádio que divulgam, dão espaço para a diversidade da produção cultural riograndense, para os vários atores sociais têm possibilidade de expressar suas opiniões aqui sem a interferência do mercado. É nessa nova lógica proposta pelo governo do estado, pelo governo da Ieda Cruzes, acabaríamos com essa maneira de fazer TV e de fazer rádio que nós temos hoje. Alexandre Lebucci da Fonseca também considera que é possível buscar mais recursos do mercado mantendo o status de fundação. Nós podemos buscar financiamento no mercado, sim, via apoios culturais, via patrocínio de programas, patrocínio de projetos, o uso das leis de incentivo também, sem que seja necessário nós cedermos a estrutura para uma entidade privada que é uma OSCIP. Hoje, como Fundação Pública de Direito Privado, nós temos condições. Claro que precisa ter vontade política do gestor que está aqui. Se ele não tiver vontade política, se ele não colocar bons profissionais para trabalhar nas áreas de captação de recursos, por exemplo, ou estimular essas áreas a funcionarem bem,